MC Igo, Bonde de Minai parte 3. Vai segurando, moleque. Essa vai especialmente pros moleque inveja. Pode pá, otário. Vai segurando. Vou de pistola, recalque não cola. Só leque da hora, as novinha adora. Quando o bonde passa, as novinha já olha jogando. Charminho pra nós, elas gostam. Tocado já vê, já fica chorando. Porque o bonde é zica, só anda nos panos. Mas é que não aguenta, invejoso não aceita. Porque nós ostenta, os moleque tenta. Mas moleque não aguenta, porque nós arrebenta. Mas hein, pra quem é indireta, se faça uma rima, coloco batida pra tu escutar. Recalcado só tem vida errada, depois fala mal e quer ter moral. Solta essa porra! Tenta imitar, mas não dá. Chega encarando um bonde inteiro. Moleque feiceiro não sabe brigar. Paga de louco falando do bonde. Entrando e saindo a hora que quer. Comigo nem ideia troca. Quer meter louco se achando no bonde. Parça nós conhece bem. Usa intruso, joga pra além. Com dedicação e inspiração, estão fazendo o bonde crescer. Botando inveja dos leque otário. Reclama do bonde, mas queria ter. Nós tem o que nós quer. Quem não é, mete o pé. Esse bonde bem insano, os pilantra não aguenta. Mas aqui nós tudo ostenta. Tudo ostenta. O bonde é zica, nós é terrorista. Os cara tudo imita, mas recalca que não fica. Maluco alienado aqui com nós, aqui não pega. Tu quer meter louco, mas não sai do pega-pega. O cara vem falando, vida louca, terrorista. Cê quer arrumar treta com quem já é especialista. Dizendo assim, Jumina é vida. Se tu não tá ligado, nunca vi você na vida. Os parça verdadeiro, pode pá que vou saber. Pros cara intrusão, eu não quero nem saber. Direita é pra viado, o bagulho é que é na lata. Pros cara urubu, pau no seu. Quero mandar real pra esses moleque invejoso dessa sua. Tua cara sempre eu tive um nojo. Não faço nada pra ninguém, pra você pagar de louco. Cê deve ser bem zica mesmo pra comigo meter louco. Cê acha que era um like numa porra de internet? Melhor ficar na sua que você não me conhece. Cansei de mandar rima pra esses moleque mané. Se não gostou é fácil, dá dislike e mete o pé. Caralho, aqui nosso rugido é bem mais alto que tu pensa. Se você não tá ligado, nosso bonde é bem mais alto. O cara fica reclamando, perde tempo no PC. Falando mal do nosso bonde, fica quieto no rolê. Com a minha Hornet, pagando de pá, de boné de Juliette. Com roupa de marca e com meu Mizuno pinca. Cê cola assim que as novinhas já embica. O que que elas quer, parça, elas quer ostentar. Quer desfrutar de tudo que nós dá. Quer andar de Camaro pra passe a mostrar. Mas o cuz e quando cê vai liberar. Também pode pá que tem os intrusão. Os moleque bobo, chatão, intrusão. E é nesse jeito que eu tô te mandando. Fazendo essa rima te esculachando. Mandando no free, os moleque é insano. Desse jeito pode pá, cê não vai bater de frente. Os moleque é insano, os moleque é chapa quente. Os moleque é chapa quente, pode pá que nega. Hoje o menacho, chuteiro, os moleque se superou. Cada rima, cada rap que nós fazia alimenta. O bonde é assim, cês tenta, mas não aguenta. Pode pá, MC Igo, MC Rick, rimando bem fodão. Vamos terminar, solta o batidão.